Sheffield. Estamos começando mais um Tweep View. Eu sou o Eric. Eu sou o Magari. Eu sou o Mônio. E como já é de praxe, a gente tá de volta aqui pra... A gente tá quase terminando a primeira temporada do desenho Espetáculo Spider-Man, né? Muito triste. Hoje a gente vai falar dos episódios 10 e 11. Quais que são os nomes do episódio? Falar de uma vez, né? Personalidade deprimido. Já eu comentei. E terapia de grupo. É isso aí. E ô Mônio, o pessoal que tá ouvindo aqui, aonde que eles conseguem assistir junto com a gente? Pelo Netflix, pelo DVD que saiu aqui no Brasil, e em Blu-ray importado, porque no Brasil, infelizmente, ainda nada. Isso. Lembrando que o Blu-ray importado tem áudio e legenda em português brasileiro, né? Sim. O que eu acho muito importante. Exatamente. O Magari já comprou, né, Magari? Está entre algum lugar entre os Estados Unidos e aqui. O meu eu tô enrolando pra comprar, que eu tô sem grana. Bom, então, se alguém caiu de paraquedas aqui, a gente já fez quantos programas isso aqui? Não faz pergunta difícil. Cinco ou seis? Não, cinco, eu acho. E a gente isso, faltam quatro episódios, nove fora, 13, e é por aí. É isso mesmo, foram cinco programas que a gente fez até agora. Ou seja, 10 episódios. Isso, 9 episódios, né? Que o primeiro programa a gente fez só do primeiro episódio, depois a gente começou a fazer de dois em dois. E basicamente o que a gente faz é todo mundo dá play junto aqui e vai comentando enquanto assiste, né? Então às vezes a gente fala muito, às vezes a gente fala pouco, depende do episódio e etc. Por exemplo, no segundo a gente... Eu vou falar pouco, eu vou ficar vendo a porrada ali. Que eu assisti ontem e eu vou ver hoje de novo. Já viu porradaria demais, agora é comentar. Bom, então, vou fazer a contagem. Eu vou falar 3, 2, 1, play. No play, todo mundo fica, beleza? E errou, tomara. Então vamos lá. 3, 2, 1, play. E aí, o que eu perdi? Te amei, eu não acredito que a TV tá desligada. Já começa com o Peter chegando pra ver que quando a nave do John voltou, parece que ele trouxe um passageiro, o oitavo passageiro. Ah, meu Deus. Eles chamam de, sei lá, lama orgânica, alguma coisa assim, né? Uma coisa meio... Na legenda fala isso, né? Na dublagem eu não sei. Essa mancha escura é vida extraterrestre. Primitiva, obviamente, mas orgânica. É a forma que saber da dublagem desse episódio. É a forma que deveria ter sido introduzido o simbionte no Homem-Aranha 3, né, o filme. Ah, que nada, caiu no pé do Peter, tá bom. Eu já falei isso tantas vezes. Alô? É isso aí, amigo. A lama chegou. Olha, bastava fazer igual isso aí, nem mostrou. Bastava falar que ele voltou e já era. Depois da história do lagarto, abandonou a maioria das pesquisas. Eu já cansei de comentar, não vou falar de novo, não. Ah, fale, vai. Não, eu queria comentar que no Homem-Aranha 2, não sou só eu que fala isso, né? Um monte de gente, que no Homem-Aranha 2 mostra que o John é astronauta e tal. Eles podiam ter feito uma homenagem a Amazing Spider-Man 1, né? Mostrando o Homem-Aranha salvando o Jameson, nele voltando pra Terra na nave e tal. E no meio da ação, o simbionte grudar nele, né? Mas... Ah, mas entre mostrar essa cena de ação e mostrar o Peter e a Mary Jane deitado na rede de T, qual você acha que eles iam escolher? É, nesse caso aí foi bem, bem mal escolhido mesmo. É a gata negra que a gente já viu em um episódio passando só de passagem. É engraçado que se você vê legendado é um personagem, se você vê dublado é outro, né? É isso que eu tô esperando pra chorar. Eu posso só deixar registrado que eu adoro essa musiquinha de abertura? Sério, mano? É, acho que você não tinha falado isso. Você nunca tinha falado isso ainda. A animação é muito boa, né? Não, tá, parei. A gente tá mais calado pro povo ouvir a música, né? Opa, era pra ficar calado? Não, você cantou junto, né? É isso mesmo. A vontade é cantar junto. Apesar que parece que você viciou na abertura portuguesa, né? Pois é, a culpa é de vocês. Eu fiquei deprimido, eu tava assistindo ontem, por causa desse título. Mulher Gato. O título do episódio é Persona. Personalidade. Por que diabos na dublagem colocaram mulher gato? Pois aí, é, nem foi gata negra, né? E nem foi gata negra, não, mulher gato. O título do episódio é mulher gato. Uma gata linda e ladra pro jornal. Esse é o nome certo, né? Belo truque. Te contar. Cara, mas não, foi um erro. Foi um erro. Além de ser. Além deles acharem que confundiram a personagem, ainda botaram o título do episódio. Pois é. E não foi só isso que eles erraram, não, mano. Eles acham que eles estão assistindo um desenho da. Daquela outra editora lá. Calma, gatinho, não. E o nome é ao contrário de subir. E gatos não brigam com aranha. Nossa, Deus. Agora eu quero ver se dá 10 no final. Com elas. Ah, vou ter que. Nem o episódio do Kraven eu vou deixar de dar 10. Nos quadrinhos é bem isso, né? O Homem-Aranha encontra a gata negra com ela roubando alguma coisa. Na verdade, toda vez que ele encontra ela, ela tá roubando alguma coisa. Não faz outra coisa na vida. Acho bom você não sujar meu cabelo. Relaxa, isso sai com gelo e creme de amendoim. Inclusive na imagem do post aí, da vitrine lá do Tweep View. A princípio eu tinha pedido o Maneco, é ele que faz as imagens, né? O Mônio faz os Tweepcast, o Maneco dos Tweep Views. E ele tinha colocado a mulher gato, né? Que eu tinha pedido. Só que aí a hora que eu fui ver o outro episódio, eu achei mais coerente colocar o sexteto, né? Com certeza. Isso você pediu pra ele colocar a gata negra, né? Isso, a gata negra. Aí, tá vendo? Olha só, tô sendo influenciado. Se ele colocasse a mulher gato, ia ser uma beleza, né? A do filme ainda, sabe? Aquela. Nossa, a Halle Berry? Não, do outro filme, mais antigo. Ah, tá. Shelley Pfeiffer. Ó, o simbionte aí, ó. Grudou no pé do Homem-Aranha. É bom, três é testemunho ocular. Doutor Connors. Forma de vida. Onde está a mulher gato? Ela deve ter levado. Mas como? Estou fazendo aspas com o dedo, Doutor Connors. Eu vou atrás dela. O interessante é que na legenda tá certo, né, cara? Na legenda é gato. Não, na legenda do DVD aqui tá mulher gato. A do Netflix é gata negra. Não, mas. É por isso que eu coloquei dublado e vi o título do episódio, se eu não assisto dublado. Mas eu tô vendo o DVD, apareceu Gata Negra. Ou será que eu li errado? Agora não dá pra pausar pra voltar. Já tinha entrado antes pela Claraboia? Já, mas nunca pra roubar alguma coisa. Até achei que o Homem-Aranha fosse um herói. E eu achei que o Peter era um ser humano. Mas ele esteve aqui ontem à noite. A gente vê que os caras tão bravos pro Peter, o Aranha. Mas... apareceu lá, o Peter tirou foto e não chamou a polícia. Acabou. Ou seja, aquele Connors que apareceu não era o Connors. Meu Deus, quem será que é? Aliás, Connors. O nome desse personagem é Connors. Não é Connors. Mas como é que o senhor consegue contar? Ah, deixa pra lá, eu não acredito que está publicando essas mentiras. Espera, Steve. Jeff. É. É engraçado que o Jameson fala: eu vou falar tantas palavras, né? Tantas letras, não sei o que e tal. É palavras que ele fala, né? E aí o Peter assusta e fica assim: mas como é que você consegue contar tão rápido? Mas não importa. Continua falando. Pergunta pro Dr. Connors, ele tava lá. Meu pai consegue, qualquer palavra que você fala com ele, você acaba de falar a palavra e ele fala quantas letras que tem. Eu não sei como é que consegue contar tão rápido. E na legenda é Connors. Na dublagem é Connors? É. Não, é no episódio, nos créditos finais lá. Ah, tá. Ai meu Deus, o Dr. Connors arrancou a própria cara. Não, peraí. Meu Deus! Um adversário conhecido chegou minutos antes da minha equipe no local. Claro. Ah, não deixa de fazer sentido. Ou talvez eu possa falar, tá falando uma besteira. Mas como eu já falei muitas vezes, não será a primeira nem a última. Camaleão não, lagarto. Mas esta é a história do jornal. Verdade. É. Espero que seja. Espero que seja. É um réptil. Vamos colocar assim. Então, é um lagarto. Faz sentido ele ser. É, Dr. Connors. Que tecnologia essa carta, hein? Ah, quem será esse cara desse cabelinho? Moldo três patetas. Meu Deus, o personagem misterioso. Dessa vez não fui eu que fiz a piada. só deixar claro. É, data negra na dublagem, na legenda. Pois é, mas... é isso que eu não entendi. Título, só no título. Mas só no título que... na hora que passa o persona embaixo em cima, tava mulher gato. De conta... aí, o Mônio, o Magaren, os dois, ou todos nós, sei lá, comentamos, né, que... a primeira vez que aparece o uniforme negro é bem parecido com o do filme, né? E sabe o que mais isso. E ele vai mudando aí, à medida que vai passando. Ah, já tem no peito aí. A parte de baixo, o cinto, né? É até exatamente a mesma... o mesmo a mesma uniforme. Coisa do filme. O mesmo uniforme, só preto. Eu já ouvi isso antes. Que isso? Eu estava te procurando. Eu não gosto nada de ser culpada por... mais uma referência à cena dele se olhando no espelho. Teve na cena da série de 94, no filme. Isso aí. É, o filme... isso daí foi o último, né, dos três aí. Oi? Isso daí foi o terceiro, né? O primeiro de 94, depois o filme, depois esse aí. Isso. Mas se estiver cansado de ser... imaginei você fazendo com o dedinho aí. Isso já que eu fiz. Nós vamos ser do mal juntos, parceiro? Ou só bancar ser do mal? Ah, foi algo que eu disse. Pelo visto, eu encontrei o ET. De contável, responsabilidade zero, né? Só porque é uma ladra e não um ladrão, ninguém prende, né, cara? No mínimo, eu vou gastar uma grana na lavanderia. Se fosse um ladrão, já tava envolvido em teia ali, na porta do delegacia. Caramba, o avião é feito de adamante. Quebrou um pedaço do prédio, mas não quebrou asa. Muito bom, hein? O Homem-Aranha tá percebendo que tá mais forte, mais rápido. O problema é que eu não tô perto de um prédio pra usar a minha teia. Eu não tenho nada a perder. Ele fala que ele não tá perto de um prédio pra teia pegar e tal, e aí joga na nuvem mesmo e tá tudo certo, né? É, a nuvem voadora do Goku. Os caras iam pular pro lado, só coloca a mão na cabeça. Ia ajudar muito. Por que não, né? Se fosse um trem, eu estava correndo na frente do trem, ao invés de ir pro lado também. E aí poder ganhar um pouco mais com fotos como Peter Parker? Então... tudo bem, eu roubar sem intenção. Ai meu Deus, onde que a câmera foi? Oh meu Deus. Não, na verdade ele fala que não é problema de ter roubado. Claro, não é a primeira nem a última vez que ele fala isso. Ah é, ele tá preocupado aí que ele percebeu que é o simbionte que pensou em devolver, né? Mas, ah, eu tô fazendo melhor com ele comigo aqui. É, eu me acostumaria com isso. Oi, tia May! Tia May? O que aconteceu? O que foi? Ah, agora é a Tia May. Desculpe, eu não queria te assustar. Passando mal. Foi só o calor do fogão e eu estou um pouco cansada. Ah, mas também pudera, né? A senhora tá cozinhando sem parar. Tem comida. Caramba, ela fez uma sauna na cozinha. Eu estou testando receitas. Podemos dar o que sobrar para instituições. Tia fazendo torta de hortelã. Precisa descansar. Cadê o cheirinho e tal? Banco Metro. Aí foi outra coisa de erro. Usaram o banco de Metrópolis. O Homem-Aranha assaltou o banco! Desenho é um lixo, né, Magali? Ah, o que aconteceu? Só não é pior porque ele só usou o skate uma vez, né, no filme. Lá no primeiro episódio, nos primeiros. E aí, você tá zoando o Flash? Será que eu posso ajudar? O Flash tá bravo porque o amiguinho dele acabou virando um... A gente não tá comentando muito porque, né, como a gente sempre fala, normalmente o pessoal tá assistindo junto, mas pra quem não tá assistindo, né, só tá ouvindo a gente falando aqui, o Camaleão pediu pra um cara especialista em efeitos especiais e pro outro lá que eu esqueci o nome, pra... que conserta as coisas. Isso, que conserta as coisas. Pra desenvolver vários equipamentos pro Camaleão se passar pro Homem-Aranha e incriminar ele, né? Sim. Olhando o Flash defender o Aranha, eu lembrei. Tava tentando lembrar onde foi que eu vi alguém comentar de uma história que eu... que ele também defende ele, o alguém fala pra ele, pô, quem é você? O presidente do fã-clube dele? Ele, é, na verdade. Achei até bem interessante esse negócio dele se passar pelo Homem-Aranha, né? Lógico que é o desenho animado, a forma, né? As molas e tudo mais, mas é bem interessante, né? Ah, no, na série 94 é o Mistério que faz isso. Ele que se passa como aranha. Eles dão jeito até de simular o sentido de aranha e tal. Mostrou antes aí. Tá. Ah, o Jameson fazendo cosplay de Hitler ali na foto. mais novo. Publisher Ruins Pulitzer. Olha só, eu sou inocente. Ah, é claro. Será que esse impostor não sabe que pode ficar de olho roxo? Eu o deixaria de olho roxo. Se eu conseguisse encontrá-lo, é claro. Ah, se o caso é esse. E ó, se algum dia no futuro fizerem, usarem a mesma gata negra no filme, algo parecido com isso, vai ficar legal. Eu acho que não tá muito longe disso acontecer, não. Como tem tanta certeza que ele vai estar aí? Eu penso como um ladrão. Um barco repleto de gente rica bem vestida, mas sim, que eu nunca perderia. Pelo que a gente viu no... da personagem no filme lá, que pode ser ela, né? Está usando pingente de tigre. Eu acho que tá na hora já. Eu quero isso. Gata, não faz isso. Se concentre em como a gente vai entrar. Por favor, eu sou... É uma mulher, a legenda falou o prefeito Walters. Olá, que bom que você veio. Estou usando uma fortuna em joias, capitão. É impressionante como que é uma legenda feita por fã. É sempre é melhor do que as originais, né? As oficiais, né? Ah. Não dá pra acreditar que ele se voltou para o crime. Acredite, Stacy, o Clarim está dizendo a semana. Muito bem mais rápido. Pois é, né? Eu lembro na época que esse desenho estava passando, importava. Viajava lá para os Estados Unidos toda semana lá para assistir. Quando eu voltava pro Brasil, já tinha legenda. Olha só. Quando eu fazia a mesma coisa com Lost, sabe? É, Lost também. A legenda aparecia no mesmo dia, praticamente. Mesmo dia não, né? É, passava a noite lá e... 5 horas da manhã já tinha legenda. Atualmente também. O Agent of Shield, o próprio Game of Thrones. É porque, no caso de Game of Thrones, eu acredito que parece mais com Lost, porque tinha muita gente, muito fã, né? Então, assim, isso. No caso do Lost, eu lembro que... sei lá, passava lá o equivalente a 10 horas da noite aqui. 1 hora da manhã tava o povo postando legenda 50%, sabe, umas coisas assim. O cara ficava por conta mesmo. Você não sabia, o crime compensa. Essa série também passava. Eu assistia sem legenda, porque eu não aguentava esperar aqui. Eu já falei que a série é muito boa. Aí quando eu saía com legenda, eu assistia de novo. Eu fazia o sacrifício de assistir de novo. É óbvio que você assistia sem legenda. Você ia lá pros Estados Unidos assistir. Sim. Né? Engraçado que ontem eu estava revendo esse episódio. Não sei porque eu tinha esquecido desse episódio. E após a eleição, a cidade também agradecerá a vocês. Os outros todos que a gente fez lá, eu lembrava, mesmo fazendo tempo que eu não vi. Agora isso aí eu não lembrava quase nada. Foi quase inédito. Eu me senti um Eric. Eu acho que eu assisti na época que saiu e tô revendo agora. Porque eu não tinha DVD, não tinha nada, né? Aí eu tô revendo tudo agora, então... A minha memória já não é muito boa. E faz 5 anos praticamente que eu vi, então... Esse cara é uma fraude. Eu ouvi na época, depois ouvi depois, ouvi quando comprei o DVD. Vi algumas vezes. É, e assim, não por falta de vontade, não, mas é porque sempre tinha alguma outra coisa que eu ia assistir, né? Ei, quem é você? Homem-Aranha, o verdadeiro. É, Sagro Clone. Eu sou verdadeiro. Ah, que isso, nem sua roupa tá certa, tá de preto. cabeça de teia. Ninguém fala com Jonah. Isso, até o animado sabe que eu... Ele reconhece o aranha sadia. Ops, esse é o verdadeiro. Essa é a força do Homem-Aranha. Não aceite imitações. Café, Homem-Aranha. Eles levaram as joias! Vambora daqui, rápido! Deus! Nessas horas. Um cara misterioso, um monte de fumaça. Mas já ele vai colocar um aquário na cabeça. É, só falta isso, né? Imagina. Quando o Quentin Beck, ele vai aparecer com aquário na cabeça. Vamos deixar que resolvam de Homem-Aranha para Homem-Aranha. Valeu, gato, eu te devo uma. Finalmente. Essa mulher gata é muito... ajuda bastante, né, mãe? Ela compensa pelo barco, pela água. Mulher gato. Eles estão falando aí, mulher gato, na não. Dublagem. O pessoal tá com o áudio de fundo dublado, né? É, igual do áudio de fundo. Igual tem a mulher gato, tem o rei do creme. A dublagem. É mesmo, é verdade. É a dublagem de... o dubla verso. Pois é, a mulher gato, você pensa assim, caramba, o pessoal confundiu e tudo mais, né? Mas colocar rei do crime significa que eles conhecem o personagem rei do crime, né? Não é mulher gato, não é igual a mulher gato que todo mundo sabe quem é, sabe? Mesmo quem nunca assistiu alguma coisa do Batman. Só de ouvir falar, né? Então, sei lá, parece que os caras conhecem do universo do Homem-Aranha e falaram, caramba, erraram o desenho, deixa eu corrigir aqui pra eles na dublagem. No original é... Big Man. Big Man, na verdade. Pois é. O Homem Zarrão. Alguma das editoras teve. Eu acho que era Ebal, né? Homem acho Zarrão. Das... Depois virou chefão. Você já me respondeu isso antes, mas, né? Eric e tal. O chefão que era o Foswell, não era? Ah, não, não, não. Não era, não. O chefão é o que... Ah, não, era o Flazão mesmo. Era o Flazão. O mestre do crime o outro, que era... É, o mestre do crime que era o que ninguém conhece quem. Qualquer um, né? Pô, ele tá usando a manopla do infinito. Duas ainda, hein? Esperei desde ontem pra falar isso e ia esquecendo. Meu herói. Você viu que o camaleão mudou de cor? Ficou verde, vermelho? Olha, eu não tinha reparado essa referenciazinha ao mundo animal. Seria legal se o aranha começasse a... tirasse a máscara do aranha, depois tirasse do camaleão, tinha outra máscara, e outra máscara, e outra máscara. Publica uma retratação. Mas na página 42, com a fonte tamanho 4. Tamanho 4 é sacanagem. Tá lá, a gente se retratou. Você que não viu. As pessoas vão ficar te imitando. Boa noite, capitão. Capitão Stacy, a joia não está aqui. Tudo bem, camaleão, onde ela está? O camaleão já se pirulitou. A gente vê que o capitão Stacy está tentando ficar um pouquinho sozinho com a Homem-Aranha. Eu sei que eu falei atrasado. Você devia mudar de lado. Fala aí, por que você me ajudou, hein? Você não sabe mesmo? Aí, tá vendo? Se fosse outro bandido qualquer, ele prendia. Claro. Tá, viu? Você queria o quê? Que ele prendesse a gata e fizesse essa cena com outro bandido qualquer? Nossa, gata. Eu não sabia que você sentia isso por mim. Aí, a propósito, é uma referência ao filme também, né? Aqui, cena do beijo de cabeça pra baixo. Enfim, terminou isso aí. A teia fica preta. Olha só. É porque tá de noite. Então, terminamos esse aí. Fazer a contagem de novo. 3, 2, 1, play. Tchau, tchau, pessoal. Estou orgulhosa. orgulhosa de você. Tchau. Não, não. Não, ainda não. Não, ainda posso ficar por aqui. Não. Apesar que vai ter um momento aí que não tem muito o que comentar mesmo, mas... Pois é. Na luta mesmo não tem. Enfim. É, alguma coisa que eu achei lá que... A prisão lá tem um orelhão no meio do pátio, não? Era foda, né? Você pode ligar pra qualquer um. Ah, tá, tá. Liga aí. Orelhão aí. Pois é, o Max acabou de sair, falou que tá reabilitado e tal, mas tava fingindo, né? Olha aí o Max se encontrando com a doutora Kafka. No filme é o doutor que meio que morre lá. É, eu ainda acho que no filme o fato de ter aparecido o Dr. Kafka não impede que tenha uma doutora Kafka. É, pode Kafka. Ser o irmão dela, o marido. Pai. Pai. Não, pai acho que não. Não sei. Ele não era tão velho assim. Mas pode ser irmão, pode ser da família, né? Ah. O povo, a hora que falou, mudaram o doutora Kafka pra doutor Kafka, eu falei, calma, não existe só uma pessoa com o mesmo sobrenome no mundo, não, né? A gente tá vendo aí que tem um plano envolvendo um monte de vilão do Homem-Aranha, né? Meu Deus, o que é que vai acontecer? Isso só pode ser uma piada, não é? Pô, se alguém ouviu o Tweepcast da semana passada, já sabe. É, pois é. E novamente, desculpe. Desculpe-nos pela qualidade do áudio, legal, né? Uma coisa legal é que... Aí o Homem-Aranha fala que ele não se alimenta, mas... Normal, ele come... bagulho estranho lá que ele falou, que eu não lembro o nome. O que faz sentido, já que ele não tem mais corpo. Então, só tava comentando que o pessoal já ouviu, e novamente, desculpe pela qualidade do áudio, né? A gente teve uns probleminhas. Problema. Problema. Quem tem um problema tem dois. Problema não é meu, é da matemática. Terapia em grupo. Ah, tá no telefone. Terapia de grupo. O Mônio deu uma saidinha aí, né? Mas vamos lá. Aí, Magari, esse é um plano dessa vez, né? Sim. A primeira aparição do Sexteto nos quadrinhos, ela é uma história divertida, mas é um plano muito furado, né, cara? É um plano. É. O Rino usando a cabeça pra sair. Olha só. Legal a dupla que tá desde o começo do desenho. É desde o primeiro episódio, né? Praticamente a primeira cena. Primeira cena. É. Os primeiros que apareceram além do Aranha foram eles dois. Noite bonita. É, para uma caminhada. Os caras colocam o Octopus junto com a Abutre na cela, né, cara? É, coloca os executores juntos também. Tá tudo certo, né? Ah, pelo menos não é uma cela... Deixa todo mundo preso. O Homem-Aranha, o Electro... Peso normal. Pode ir na linha lá. Se fosse no Brasil, ia ter os 6 mais 78 caras na cela, né? É, seria o 200 lá. Seria, se fosse no Brasil, seria a vitrine que o Mônio fez pro Tweepcast lá. Oh, Maxwell, meu grande amigo. Doutor, eu prefiro ser chamado de Electro. Eu entendo. Agora Electro. Pode fazer as honras. O Octopus estava sem bateria, né? Pessoal. Tudo bem. Toro e Dan, venham comigo. Montana, fique com esses idiotas por enquanto. O último barco vai sair da ilha daquele lado. ele deixa só o Montana lá, né? Os outros dois executores vão embora. É o único que tem identidade secreta, né? Secreta não, de super vilão, né? É. As tardes. É melhor eu levantar logo. Nossa! Essa roupa alienígena me poupa tempo, hein? Agora eu só preciso. Eu senti falta pra caramba disso no filme. Olha aí. Aí a gente já vê que o. A aranha do peito mudou. É, a parte de baixo que tinha o cinto já não tem mais. Isso. Como é que eu consegui viver? Você sentiu falta do quê? É, no filme ele pega a roupa como uma roupa mesmo e veste, né? Eu sei que tinha isso um pouquinho no... Acho que teve um pouquinho nos quadrinhos também, né? Mas eu acho legal ele vestir a roupa desse jeito aí, sabe? O simbionte cobre ele. No filme ficou um, como se fosse um pano mesmo. A única vez que apareceu algo parecido com isso foi a primeira vez que ele tá dormindo lá e o simbionte. Só que aí ele já acorda olhando pro Vrido. Isso. O que você falou, mano? Que nos quadrinhos teve isso de ficar roupa, era o disfarce do simbionte. Ah. Então, isso que eu comentei. Apesar de ter acontecido isso nos quadrinhos, eu acho legal o simbionte cobrindo ele dessa forma. E é interessante a roupa do Flash aí, que lembra o Venom pra caramba, né? Do Flash não. Oh, caramba! Cara, eu só confundo os dois agora. Do Ed. É. Por que o Flash foi virar Venom, cara? Eu vou passar a não gostar do Flash como Venom, porque ele me confunde mais minha mente conturbada. O único que não podia ser Venom era o Demolidor. Ai, meu Deus. Na verdade, ele podia, né? Não, ele não queria vir, não queria estar Venom. Venom. Entendeu? Ah, Venom, também. Nossa, Deus. Ó, a gente vê aí que a roupa tá afetando o julgamento do Peter, hein? Oh, meu Deus, Oscar, tá em todo lugar, que filme lixo. Desenho lixo, né? Ah, outro filme também. Já tinha mostrado a Tiana antes? Mostrou ela agora aí. E aqui, que hora que o Peter começa a dançar na rua? Ah, meu Deus. Dançar. Já, já. É aquele tal rinoceronte horroroso. Eu sabia que nenhuma prisão seria tão grande pra te prender. Tão grande, é? Engraçadinho. Nossa, eu sei que ensinam profissão nas prisões, mas senso de humor... Claro que ele tem senso de humor, ele tá sempre rindo. Ah... Eu sabia que essa piada ia acontecer em algum momento do episódio. Eu tava esperando alguma deixa. Ah, não. Deus, duas pessoas atacando ele ao mesmo tempo? Três. Na verdade, 4. Caramba, será 4? Talvez 5. Ah, não acredito. Só falta aparecer mais 6. São 6. Digo, 6. E agora, Arachnídeo, suas últimas palavras. Ai, acho que me dei mal seria adequado. Nossa, Deus. Caramba, 6 pessoas. 6 caras ficam sinistro. É. Nossos braços do Octopus estão doidos. Que aranha dançar pra não foi o óculos. É, eu tô me achando que era o Homem-Aranha que ia dançar. Tá na hora do show. Uma coisa legal é que sempre eles dão um jeito de ter, nem que seja uma pequena interação do Octopus com o Hachiman. Uhum. No filme teve, aí teve. Os quadrinhos teve até demais. Você viu, né? Se o Homem-Aranha não intervém, a Tia May e a Tiana tinha que entrar em ação. Pois é. Ele salvou a identidade secreta das duas. Eu acho que o show de hoje foi cancelado. Eu vou colocar de novo a imagem no post aí da ilustração que o Luiz Júnior fez da super-heroína. Chame uma ambulância. Me riu. O universo se acabou. A Tia May morreu, o universo entra em colapso, né? Sim. Então vamos começar castigando esse pássaro. Se tem a morte, né, que o Thanos é apaixonado lá, tem a vida, que é a Tia May, né? A contraparte da morte. Exatamente. Vai funcionar novamente em nós. Os Yankees vencem o campeonato. Olha só, tá todo mundo... Foi upgradeado, né? Claro, eles mostram que não são tão burros pra fazer o mesmo erro duas, três, quatro vezes. Você viu? Mandou a tampa do bueiro no Rino? Sim. Igual o filme? Igual não, né? Não sei, porque não terminou. É. Mantenha a polícia ocupada. O Rino tá um pouco traumatizado. Eu ficaria traumatizado e tem um Electro aí do lado, um monte de água. Estou contente por ter aprendido a conduzir sua força com segurança na água, mas aqui é, o Octopus demorou pra se ligar que o Electro e água não é lá muito uma combinação muito feliz. Pois é, o Octopus teve o mesmo receio que o Eric. Que eu? É, você não falou que você não ficaria contente de ter o Electro aí na água? Foi o Magari. Oh, desculpa. Deu os calos frios agora vendo essa baratinha passar na cara do Aranha. Não, claro que não, eu nunca faria isso com você. Uma dica? Bom, é alguém que eu conheci no baile e ele está aqui agora. Eu tenho que desligar. Parece o Venom na moto. Ah, não. É o... Pensa, pensa, pensa. É o Ed. Várias propriedades danificadas, nenhum ferimento grave. Mas uma senhora teve um infarte. Me dê o nome, Rob, e as pessoas querem saber de quem vão sentir pena. May Parker. É a tia do Peter. Eu vou ligar pra ele. Não, eu mesmo. Ligo. Pro... Eu quero o nome. Eles querem saber de quem eu tenho que ter pena, né? É o Jonah. Aposto que ligou pra gritar comigo porque eu não tirei foto. É pro pessoal que não tá vendo, a Tia May teve um ataque cardíaco aí, né? Disso. A hora que o Magarin falou que a véia empacotou lá, não com essas palavras. Eu vou pôr pra despertar isso. Pras 9. Mas a ideia foi essa. Até lá, a gente deve ter chegado em casa. Eu quero ter certeza que ela tá bem. Ah, eu acho que eu devia comprar um celular pra ela. Ai, caramba. Eu só queria acordar amanhã. Ai, com o doutor e todos aqueles otários de volta na prisão. O simbionte cruza os braços e fala: seu desejo é uma ordem, né? Você ligou pra casa da May. E do Peter. Parker, por favor, deixe seu recado que ligaremos pra você. Diferença aqui, os quadrinhos, ele fazia isso direto. O que estão fazendo agora? Eu acho que estão jantando. A derrota humilhante do Homem-Aranha. Derrota? Me parece que o serviço o super vilões também precisam comer. Pois é. Não sei como o Shocker tá comendo de máscara, mas tudo bem. Por que você quer se vingar? Tudo que eu sempre quis foi um resultado decente. Esta obsessão com o Homem-Aranha é apenas uma distração. Osborn, que merece a minha. Eu não tinha parado pra pensar nisso, não. Vê se ele concorda que acabemos com sua agonia. Pelo jeito, os animadores também não. Mas a única maneira de conseguirmos o que queremos é confiando no doutor. Obrigado, Electro. É, senhores e Rino, estamos frustrados, mas o Aracnídeo será esmagado. Magari tava comentando que não ia conseguir comentar muito nesse episódio e tudo mais, né? Mas é porque o episódio realmente é bom, né? É o melhor. Ele virá. Bem legal. Não vai conseguir se conter. A conta. Eu gosto do sexteto sinistro. É por conta da casa, senhor. Um ato gentil. Você gosta do sexteto que você falou? Sim. Ah, tá. Os condenados fugitivos saíram da Times Square. Aqueles bonequinhos do McDonald's que saíram, saiu de quais personagens? Do Duende, do Octopus e do Homem-Aranha? Foi. Não lembro se teve um Venom. Eu acho que teve o Homem-Aranha de uniforme negro. Venom, né? É porque eu já comentei em algum canto aí que eu ganhei o Octopus. É o único que eu tenho. Esses dias eu tava pensando. Na época do terceiro filme saiu uns bonequinhos legal do. Do Octopus, do Aranha, do Duende Rocket Racer lá, mano. Esses dias eu tava até pensando assim, talvez compensava comprar os outros bonequinhos, mas eu deixei pra lá que se achar vai tá caro pro caramba. Foi você que venceu. Vai ou não, né? Não sei. Dele, ou só perfurar o coração com o seu chifre? Ah, perfurar, isso seria ótimo. que tá pegando, Homem-Aranha? Teve o Homem-Aranha também, o Venom. Eu estou zoiando aqui. Você fala desse desenho aí? É. O Octopus, o Duende, o Aranha de Uniforme Negro, um Aranha deitado. O outro, o Aranha normal. O Venom, o Aranha com taco de beisebol. Ah não, o atirador de teis. Taco de beisebol. É, parece. Ah, o Ed tá... Olha, acertei. Imagem no post aí. Acertou. O Ed tá meio que ameaçando a Mary Jane, né? Que sabe ela, ele começa a contar. Ele começa a contar que eles cresceram junto e começa a ficar doido. Na Mary Jane, para aí que você é o Venom, não é o motoqueiro fantasma, não. Se fosse o motoqueiro fantasma, tava tudo bem, né? Ah, pelo menos tinha habilidade com moto, né? Ah, tá. Ou, na dúvida, a moto vai até sozinha. Eu tenho que assistir o segundo filme do motoqueiro até hoje. Também. Mandei a imagem aí. Imagem no post aí, como o Magarin falou, dos bonequinhos do McDonald's. Aí fica a pergunta para os nossos ouvintes. Saíram todas no Brasil ou isso foi só nos Estados Unidos? Hein? Já é querer demais. Não, pros nossos ouvintes. Deve ter algum que comprou. Ou ganhou igual eu. A gente não comentou, né, que... Nem precisa muito, mas que o Homem-Aranha tá lutando totalmente mudo, né? E de uma forma bem mais violenta. Assim fazer piadas. Achei legal a forma que eles mostraram todos os vilões ao mesmo tempo, né? E ficou bem... Todo mundo teve seu momento de porrada ali. E assim, apesar de ter um pouquinho de um esperar o outro, mas eles colocaram de uma forma que não parece que tá um lutando e os outros olhando, né? Tipo assim, um tá caído e enquanto isso o outro tá atacando, né? Eu acho que eu já comentei em algum programa que quando eu comecei a ler os quadrinhos, eu sempre quis ver o Electro e o Shocker junto. Eu acho que eu lembro de você falando. Aí teve uma história que mostrou. Se bem que não sei porquê, porque tirando o Shocker do Shocker, não é choque. É som. É por causa do nome mesmo que a gente associa, né? Mas um é eletricidade e o outro as ondas sonoras lá. Ondas, né, no geral. Não. O que aconteceu com o Hans? Quando eu era mais novo que eu li, eu também associava. Acho que quase todo mundo. Tira ele de cima de mim! Eu tô falando, desligue a energia! É nesse episódio que ele fala, que o Aranha fala. Ontem eu não lembro de ter visto e hoje também não. Não sei se nessa legenda não tá. E quando ele vê todo mundo, os seis... Aparece lá e ele fala que foi, o lagarto estava ocupado. Ele falou do lagarto e do Duende Verde. Vocês tinham ingressos pros Knicks. Ah, fala. Ah, sim. Eu não vi. Quer dizer, eu não sei como é que ficou na dublagem, né? Não sei, eu não vi dublado. Eu só pus dublado pra ver mulher gata e desistir. Fiquei sentado, deitado em posição fetal. É, tirando esses errinhos de nome, a dublagem é legal. Botou meu silêncio. Uhum. O vibrador sinistro aí fez estrago. Acho que eu já comentei algumas vezes que desenho animado assim eu gosto. Dublado. É, você assistiu até o Enrolado com a dublagem Estou fazendo aspas com os braços. Que... Eu imaginei isso, aspas com os braços. Meu Deus. Ai, ai, leia aí. Aí tem uma pequena referência à primeira edição que o Octopus fala que deixou. Ele gastou energia com os outros primeiros pra depois pegar. Isso. Eu ia comentar que diferente, eu... diferente lá, não foi um de cada vez, foi todo mundo junto. Isso. É que eu ia comentar aquela hora que eu falei, né, que o pessoal não fica só observando, esperando e tal, com exceção do Octopus, né, que ele desaparece e aparece só no final. E... O Octopus desaparece e ele não tem esse poder. Desenho lixo. Eu vou gostar de levá-la para estudos futuros. Achei legal o Octopus desse desenho, que ele começa todo humilde e tudo mais, e ele fica maluco, né, cara? Maluco ele já era, depois, né? Só liberou. É. Não, no desenho ele era um cientista que tava trabalhando e tal, né? Tá certo que ele trabalhava com coisas meio questionáveis, né? Eu tô dormindo. Ele era meio medroso, assim, vamos dizer. Então por que será que eu... Ao contrário dos quadrinhos, que ele sempre foi arrogante, né? Só acabou de endoidar. Eu não me lembro de ter me machucado tanto lá no centro. E de onde é que veio isso? Não, depois do dia que ela teve um... Às vezes ele acorda descobrindo que fez uma tatuagem no braço. Homem-Aranha pega 6 sinistros? Fotos de Peter Parker? Mas eu não me lembro de nada disso. É como se eu tivesse dormido durante toda a briga. O Aranha parou de ser sinistro, mas eu tava dormindo. Eu que visto a roupa. Fotos por Peter Parker. Meu corpo. Plones. Esse alienígena é uma espécie de... simbiose. Ele descobre que a roupa vestiu ele, né? Vocês foram derrotados. É isso que importa. E o Parker... A ideia das roupas é essa. É só o que interessa. É que normalmente a gente veste a roupa, né? Sua tia. Nem sempre. Ela ainda tá dormindo lá em cima. Nem sempre. Ela teve um infarto ontem à noite. Ela deve estar bem. Tem dias que eu... Está no hospital. Eu chego no lugar, eu pergunto, como foi que eu me vesti? Como eu cheguei aqui? Cadê eu? Fim. Sim. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Bem. Muito bem, muito bem, bem, bem. Considerações? Nota 10. Apesar que a gente fez um monte de consideração durante o episódio. Nos desenhos a gente faz as considerações durante o desenho. Oh, eu acho que eu vou abrir a primeira exceção e dar um 9 pro da Gata Negra, mais 10 pra esse. Não, por, da mulher gato? Não por, pelo episódio ser ruim, mas pelo. Aí, tá aí. Consideração ao episódio original, né? Então é 10. Se for considerar isso. A legenda, é 9. E a dublagem. Exatamente. Eu vou dar 10 até pro do Kraven. Do Kraven Simba. Então, apesar de eu ter falado que gosto de ver desenho dublado, essas coisas, essa série veja só legendado, por causa dos problemas de dublagem, ok? Todas as séries veja só legendado. Bom, então é isso. Fechamos por aqui, né? Sim. As considerações foram todas feitas durante o programa, então até a próxima. Consideração nota 10. Isso aí, então até a próxima. Até... espetacular. Também, Aranha.